Solo Salvador, Tantrezono 97, no portão 08, pushback acionamento. Autoridade, chamar o táxi. Reportará Tantrezono 97. Com 84, retornar para o sequenciamento, esquerda pro 010, limite ao localizador. Pro 10, limitado localizador. Gol 184. Para 2224, desce 2 mil pés, está livre o ILS, reporta estabilizado. Para 2000, livre ILS, vai reportar. Gol 984 para o localizador, direita 050, desce 3 mil pés, ajuste padrão. 050 para o localizador, com 1013, gol 984. Tipo 5218, desce 4 mil pés, ajuste padrão. 4 mil, ajuste padrão, tipo 5218. Salvador, TAM 3197, para o táxi com 88 a bordo, 3 horas e meia, alternando com fim. 8 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, sinal 6, bom voo. Afirmativo 90 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera 18, 6, 3197. Controle de Salvador, está estabilizado em LS, o passarelo 2224. 2224, torre 1862, é bom pouso. Abraço aí, 286. Localizador, o voo 1884. 884, complete a aproximação, aguarde para chamar a torre. Aguardando. Tipo 5218, 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportagem estabilizado no ILS 5218. Torre Salvador, muito boa noite. Passagem 2224, está 1,5 para o Simbra, bem embaixo. Tipo passagem 2224, pouso autorizado, pista 90, vento no 0 grau, 79. 60 por 7, livre pouso da pista 10, passarelo 2224. 2424, ok, estamos reduzindo. Controle TP 5218. Prossiga. Confirme a distância do tráfego à nossa frente, por favor. Não, tráfego na final. Mantém. Todo Federal, Serra da Tabima. Santa Lima, já estamos em contato com a viatura Follow Me, pode seguir a Follow Me, nós vamos instruir a viatura via o rádio da Infraero. Sim, só para informar que o Follow Me está nos guiando aqui. Obrigado. Torre, boa noite, é o Gol 1884, estabilizado, 2 milhas do Índia Serra. 1884, boa noite. Posso estar no baixado e travado? Já está baixado e travado. Gente, vento de superfície 150 graus, 7 nós. Aguarde, pista livre, número 2 para pouso. Aguardando. Gato, Sala 08, chamando 219 Mauá. 219 Gato. Voo 984, voo autorizado, sistema zero. Autorizado, conflito do vento. Onda 50 graus, 89. 84. 224, passaria do livrão. 224, táxi via Alfa, partindo da Juliette. Ok, Alfa, reporta Juliette, 2224. Estamos no lock, tipo 5218. 2612, chama a torre, Manoel, Tipo 5218. Estou com o dia, boa noite, tipo 5218. Quem chamou foi o Trip, 5218. Afirma. Reporte em cima, baixado e travado, Trip. Reporta lá. Na 3197, após o banho da Gol, agora na curtíssima ali, mantém a cabeceira na zero. Após o banho da Gol na curtíssima ali, mantém. 224, passaria se aproximando da Juliette. E táxi via Juliette para remota 14, informo uma aeronave no reboque, já passando através do número 9. Ok, visual com a aeronave, é autorizada via Juliette, remota 14. É 212, boa noite, acione identificação direto SAP, 3 mil pés, ajuste padrão. Direto SAP, descendo para 3 mil, 212. Solo 10, libera a direita, chamando 219. 219, boa noite. Solo, Gol 984, lembrando a 1-0, na frente, portanto. Gol 984, táxi via Alfa, partindo da Juliette. Alfa, reportada antes da Juliette, 884. Aliás, baixar travado, tipo 5218. Tipo 5218, vento 1 a 5 graus, 7 nós. Pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, pista no 0, 5218. Chame 1935, voo. 1935, voo. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3197. 1937, boa noite, contato radar, subirão 380, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Manda-se da Juliette, Gol 1884. 4, táxi via Juliette, portão 1. Juliette para o 1. Sinal 6212, direto Zona 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. Direto Zona 2000, reporte estabilizado, 6212. Alô, 1-4, chame no 219, tripe. 219, 5218. 219, 190. Alfa 5218. 5218, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5218. Três 197, chama Recife 25-1. Recife 251, boa noite, 397. Boa noite, são 3603. 3603, prossiga. Até a nossa autorização, está ciente da informação aqui, está no Guarulhos, no 3603. Ciente, está autorizado Guarulhos no nível 340 via Aperuísque 50. Saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.35. Aciona 5035, coteja. Então, nível 340, via Aperuísque 50. 0, decola da 10, vira curva direita na Dael Leda Bidev. 5935 é o controle, 5035 é o transponder, Santos 3603. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Camará. Torre Salvador, boa noite, Xané 6212, estabilizado em LS da 1-0. 6212, boa noite, reporte baixado e travado. Reporte na baixada e travado, 6212. Boa noite, acendo identificação, vou direto do Duna, descida para 3 no pé, ajuste padrão. Descida para Duna 3000, confirmando ajuste? 1013, 723. Salvador, uma boa noite, eu tenho 3662, cruzando nível 190 para 160, formação Tango. 3662, boa noite, aciona identificação, voa direto e TAP, descida para 4000 pés, ajuste padrão. Afirmativo, desce para 4000 na proa de TAP, identificou. 3662. Você travou o visual, 6212. 2 vento no 60 graus, 5 nós pouso autorizado. Autorizado na 10062, 1-2. Victor Salvador, boa noite, é o 3858 da TAM, cruzou 200 para 150, informação é a TAM. 3858, boa noite, aciona identificação, voa direto ITAP, descida ao 050. ITAP, desce para o 50, 3858. Objeto 5723, desce 2000 pés, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2000, reportar estabilizado, 723. Salvador, boa noite, cena 6212, Bruna, Fox, Rock. Boa noite, 6212, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 613. Gol no 613, prossiga. 400 Brasília. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Aceito. Gol no 613, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição ao Fito. Recola down no 0, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5036, coteja. 360, Gole, Ofito, Uniforme Zulu 17-1935, curva direita 5036. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Obrigado. Onde está Juliette, 6212? 6212, táxi via Juliette, portão 10. Para 10, 6212.